impacto vai ser mínimo, né, Silva? É, só vai poder aplicar isso no Campeonato Mineiro? É. Desculpa, não entendi. É, exatamente. Só no ano que vem? No ano que vem. Tem alguns desses aí que possivelmente nem estarão. Exatamente. Dependendo de janela, contratação, essa coisa toda. Você falou tudo. Pois é. Aí vão ter que cumprir. Vão cumprir no outro time? É, não tem como. Não vão. Porque a disciplina vai ser aplicada nos times que participaram disso aí. Enfim, eu achei uma pena muito branda. Muito branda. Tem que doer no bolso, cara, dessa galera. E assim, volto a dizer, R$400 mil pra cada clube. Gente, não foi uma briguinha? Pouco. Foi uma briga que resultou em 23 expulsões. Que incentivou milhares de bagunceiros e baderneiros violentos a fazerem o mesmo fora, já que não podem fazer dentro. Eu vou até citar os nomes aqui. Sim. Vou dar nome aos bois. Sim, sim. Jogadores expulsos, claro, tá? Falo do Cruzeiro, Cássio, Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Vilhalba ou Vijalba, como você quiser. Cauã Prates, Christian, Lucas Romero, acho que o Christian é o que começa, inclusive. Quer dizer, tá ali envolvido no início. Matheus Henrique, Wallace, Gerson, ele mesmo. Caio Jorge, Atlético Mineiro, Everson também tá no início ali, o goleiro do Atlético. Gabriel Delfim, Preciado, Lianco tava daquele jeito, viu? Juan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodi, nome bonito desse cara, né, Silva? Exato. Renan Lodi também tá envolvido, fez merda. Alan Franco, Alan Minda, Cassierra e o Hulk. É. Tomou uma pancada no olho, enfim. Ficou vermelho e não verde, Hulk. É isso, Silva. 7:57, já estamos chegando nos finalmente, agradecendo demais a galera. Tem a galera pela participação. Vamos lá, a última derradeira. De hoje. A derradeira Sipiqueira de hoje. Vai. Só porque eu falei. Não, isso daqui não vai, não. Fala, Elson. Alô, bancada. Alô, Silva Júnior, meu galego. Meu querido Elson Queiroz, diretamente do trânsito aqui, saindo do CAB, com destino a Mussurunga. Olha, o Vitória participou 36 vezes até 2025 da Copa do Brasil, hein? Boa. Eita! Vitória! Qual o nome dele? Elson, né? Elson Queiroz, de Mussurunga, grande Cabo Elson. Valeu, Elson, abração, meu querido, obrigado pela participação. O nosso baba oferecimento, pensou Honda, lembrou Motopema, Zip Náutica, moda masculina na Zip Náutica, pede pro árbitro apita aí, professor, apitou e apitou forte. O nosso baba volta amanhã. É o fim do nosso baba dessa sexta, não. Eu já ainda tô pensando na sexta-feira. Calma. Tá vendo, Silvio? Ainda não. É porque rima terça com sexta. Calma. Como assim? Calma, Moreno. Rima terça com sexta. Terça e sexta. Amanhã a gente volta, viu, gente? Grande abraço e sorte aí ao Jacuipense, que enfrenta o Sport na estreia da Copa do Nordeste, 9:30 da noite. Boa. Valeu, Silvinha. Amanhã tava com saudade de você, viu? Eu também, pô. Você não vem? Eu prefiro muito mais você do que um açaí. Eu gosto de açaí. Eu também gosto, mas o açaí de lá, de Belém do Pará, é muito salgado. Não, tem olho de terra. Salgado? Você não tomou açaí. Você tomou outra coisa que não foi açaí. Nosso baba. Todo dia o Baiano escolhe ir no certo. Escolhe sair cedo para acertar no horário. Escolhe gastar menos para acertar no orçamento. Escolhe rodar mais para acertar no ganho. Escolhe ir na Asa Motocenter para acertar na Honda. Bros 160 CBS apenas R$25.099. Start 160, só R$19.990. E as duas com emplacamento grátis. Baiano vai no certo. Vai de Honda. Asa Motocenter, a Honda mais barata da Bahia. 71-3203-4000. Desacelere. Seu bem maior é a vida. A saúde dos seus olhos é a nossa especialidade. Há mais de 35 anos, a MEG Oftalmodei oferece tecnologia e experiência em cirurgias de catarata, retina e muito mais em um hospital dia completo e acreditado ONA nível 2. Agende sua consulta 3617-9090 ou WhatsApp 99145-1128. Responsável técnico, doutora Desuíta Castro, CRMBA 4749, RQE 3910. Na Páscoa do Parceirão tem tudo para você vender ainda mais e economizar para sua casa. Confere só. Bombom Lacta Favoritos, barras Lacta recheados de vários sabores, Choco Wafer Bis e muito mais. É a chance perfeita para abastecer a sua casa ou seu negócio e garantir um carrinho cheio, pagando menos em cada item. Tem economia em toda compra. Pague todas as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Festival de Páscoa Atacadão, tudo para uma Páscoa ainda mais parceirona. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições. Mês do Consumidor, o Fazendão. Pra você, aqui tem promoção. Torneira Monocomando Gourmet Real, R$359,90 à vista. Kit Gabinete Hortência MGM, R$429,90 à vista. Conjunto Acoplado Soft Close Dubai, R$459,90 à vista. Mais de 1000 modelos de pisos, com descontos de 20% à vista ou 10% no cartão. Parcelem até 12 vezes sem juros. Entregue até 48 horas. Venha pela 29 de março. O Fazendão, Cajazeiras 10. Você já conhece o Faz Bem? O programa de benefícios do Hospital Santa Isabel facilita o acesso à saúde para você e sua família. Com telemedicina 24 horas, descontos em consultas e exames no Santa Isabel e em clínicas parceiras, além de descontos em farmácias e muito mais. Faz